3, solo 2,5, direita via Foxtrot, chama solo em 121 na décima nova. Foxtrot 219 no 723. Pronto, 1.5972. 1.5972, decolagem com 0.130 graus, 089, ajuste no 017. Livre, 1.5972. Ao 9973, chame centro Recife. A frequência 128.35, caso negativo 123.8, bom voo. 2835, alterna 123.8, muito obrigado, boa noite. Nove, sete, dois, decolado aos 28, chame o controle agora, frequência 119.80, meu velho. 7198, 15972, obrigado, amigo. Obrigado, controle, Salvador, boa noite, Rio 5972, decolado ao seu escudo. Rio 5972, contato rolando decolagem, submantém nível de voo 360, direto, líder. Direto Leda, ascensão para o 360, Rio 5972. Trabalho para iniciar, 2 pistão 0, pouso utilizado, 140 graus, 089. Disposto, CNE 62, 0. Salvador, uma boa azul 5001, para a porta paredão 0, pronto, visual contrato para trás. Frente azul 5001, mantém a posição, observa o tráfego na final, após a passagem autorizada, alinhar e manter a posição 0. Após a passagem do tráfego na final, alinhar a posição 10500. 2774, quando espera dar o 90 pronto. 2774, boa noite, após o 190 companhia iniciar a decolagem, autorizado ali, mantém esse lugar. Pode entrar ali e mantém o azul 2774. Leme a 12-2, solo 3-2, libera a pista direita via taxi app, chama o solo 21, decimal 9. Lembrar, solo 21-9, 1040 graus, 089, ajuste 07, até quase autorizado. Iniciador, 2501. Azul 5001, decolado aos 34, chame o controle em 119, decimal 80. Pegava o céu, na noite. 12774, Neptuno 140 graus, 109, ajuste 07, decolagem autorizado. Autorizado, decolagem, azul 2774. Sando 2006, Rui direto Leda. Violeta 320, azul 5001. 972, chame Centro Recife, na frequência 128 decimal 35, caso negativo 123 decimal 8. Recife 12825, secundário 1258, Rio 5972. Aí na frequência 128 decimal 35, primária, secundária 123 decimal 8. Correção, 12835, 1238, Rio 597. Salvador, boa noite, voo 1354, ciência da Bravo. Voo 1354, boa noite, acione identificação, desça para nível de voo 050, direto Duna. Identificou 050, Duna, voo 1354. Sete quatro, decolado às 3:30, chame o controle, frequência 119, decimal 80, boa viagem. 1980, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 2774, decolado, passando 1200 pés, perfil Corona Bravo. Azul 2774, boa noite, contato a Ana Colagem, submantenha nível de voo 160 e a saída. Coral no Bravo, após 2000 pés autorizado voar direto Coral. Após 2000, direto Coral, obrigado. Salvador, boa noite, 3600, cruza 230, para 1970, ciente da Bravo. Plan 3600, boa noite, acione identificação, desça nível de voo 060, via chegada Bomed, ONU, que é o número 2 na aproximação. Ciente 060, Bomed 1, número 2, 3600, já seguia. em Salvador. Boa noite, o Azul 4959 no ponto de espera pronto. Azul 4959, autorizado, Leandro. Azul 4959, autorizado, Leandro, 4-0, voto no 4-0-0-089, altíssimo 0-1-7. Azul da linha ali, tem colar, 0-1-0, Azul 4959. Rona 354, desça 2 mil pés, ajuste de altímetro na 017, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pista 10 em forma estabilizada. 2017 X-Ray, reportado estabilizado, voo Rona 354. 198, boa noite. Senhor Salvador, boa noite, Azul 4959. 4959, contato radar decolagem, suba e mantém nível de voo no 80, após 2000, autorizado voar coral. Após 2000, direto coral, o Azul 4959. Francisco no zero e Matheus aí, ok? Daniel e Matheus, você vai fazer um check rápido de hoje. Então, chame o próximo. 4 é quase autorizado para o 0, 130 graus, 10 nós. O 3600 mantém a chegada. O 3600 vai necessitar de desvio à direita para o 060. Para ajudar uma formação em ETAP. 3600, ciente. 3600, reduza para 2009. Reduzindo 209, 3600. Rio 5974, decolado aos 47, controle 1, 2, 1, 9, 8, 0, meu velho. 5974, contato radar, Suban, para o nível de voo 340, voa Leda. 340, voa Leda, 5974. Estabilizado no 354. Turno 354, chama a torre frequência 1998, 1995. 1995, muito grato, uma boa noite, bom trabalho, Gol 1354. 3600, desce para 2000 pés, autorizado Electric Tray, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado Electric Tray, reportará estabilizado 3600. 4959, vou direto Ilkov. Direto Ilkov, 4959. 2774, vou direto Raíra. Direto, Raíra, breve. 089, ajuste 07, pistão 0, foi autorizado. Eu reposo, gol 1354, 1097. Pronto? Tem condições de acolher imediato? Estou com o airbus atrás, 9 milhas fora. Os traços na curta, o primeiro traço com 37 companhia, após a passagem, já é matéria, preparo de acolher imediato, a nova pista esteja liberada. E aqui mantém, preparando de acolher imediato. Salvador, azul 4959. Sim, siga. Solicita nível final 160. 1450, o azul 4959, nível 160. Negativo devido à aeronave da companhia à sua frente, mantendo 160. Infringe separação não radar do controle ilhéus. Autorizo 140, se possível. O 4959, então solicita 140. O 4959 sobre mantém nível 140, está autorizado. Ciente, grato. Já estamos 3600, estou de controle. 295, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, eu tenho 3600, sinal da 10, passou Simbra. Está 3600, tráfego avistado, checa o trem, guarde pista ali, 37 segundos, iniciou o decolagem, pista 0. Trem está baixando travado, 3600. Só 3600, vento 130 graus, 109, altíssimo 07, pouso autorizado. Tive pouso 10, 1097, 3600. Pouso 1134, quadro 53, controle agora 119280, meu velho. 980, obrigado, meu velho. Salvador, boa noite, 1-1-3-4. 1-1-3-4, contato radar, subiu para o nível de voo 350, saindo da PUCA. 0 PUCA. Você não teria condições de coordenar para onde Maceió, para o 1-1-3-4? Aguarde. Do 1-1-3-4 autorizado, Maceió. Maceió, grato. Azul 2774, serviço radar encerrado, 61 no milhas do oeste, do oeste Salvador. Sub mantendo nível 160, chamo controle ilhéus, frequência 120, décima 1. Ilhéus 120, boa noite. 5974, chamo Centro Recife, frequência 12835, alterna 123.8. 2835238, obrigado, bom trabalho. Salvador, Chané, 6224, Central Alfa, boa noite. 4959 controle. Escutando. 55 milhas, sudoeste do VR de Salvador, serviço radar encerrado, chame controle Ilhéus na frequência 120, decimal 1. 1134, chame Recife, 12545, alterna 126, decimal 85. Você não poderia confirmar para o 1134? Positivo, é presente, chame Centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 1245, 1285, obrigado, boa noite. Detetor 3152, informação Bravo, passando de 200. Retrizona 52, boa noite, acena identificação, voo direto do Una, desça para 2000, pesos, gestiona 097. 2000, Una, 1097, para 3152. Boa noite, 24, boa noite, autorizado aliás, decolar 0, vento 1, 3, 0 graus, 0, 8 graus, altitude 37. Decolagem, né, 2, 4. Clarinho, tá sim, o teste tá de 2 para 1. Autorizado decolagem, falei 62, 24, pista 1, 0. 5 barra 5. Minha 224, Cláudio 12, controle 120, desinfecção 119, 119, décima 80, 0, 0, 0. 980, boa noite. Oi, boa noite, Xené 6224. 6224, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 190, após 2000 pés, direto Conde. Afirmativa, após 2000, Conde vai voar agora, só na minha 2. Zono 5-2, autorizado a final do procedimento ILS-6, pista no zero de Salvador, reporte estabilizado, ajuste permanece no 0-1-7. Sente autorizado final do ILS-6, está 3-1-5-2, 0-1-7. Tudo está autorizado ao final do procedimento, reporte estabilizado. É, está desmantelando após desvio do dono. Salvador, boa noite, 6258, Tomação Bravo. Clare 6258, acione identificação, desça para 3.000 pés, ajuste 10017, foi direto Duna. Direto Duna, senhorita, muito obrigado, 3.000 pés, identificou, Clare 6258. Descido ao Chanel 6224. 6224, da presente Alfa Romeo 363, desça para nível de voo 100. Alfa Romeo 363, descendo para 1110. Com 3152, completa o final do procedimento de LSXA, chame turno no 8.95. 3152, 3152. Com 3520, acione a identificação, desça via chegada do Mediuno para 4.000 pés. Ajuste em Salvador no 017. 4.000, via Bom Mediuno, tá? 3520. noite, tá 3152, final da 10. TAM 3152, boa noite, tráfego habitado, checa o trem, pouso autorizado, 140, 140 graus, 089, ajuste no 07. Autorizado, pouso no 0, baixado, travado no 017, 3152. Vou direto Duna. Duna, TAM 3510. DG4 controle. Seja. Agora a 68 milhas, nordeste do Rio de Salvador. Serviço radar encerrado. Chame agora o controle Aracaju na frequência 120.3. 1203, boa noite. Boa noite. RA258, metrô de Duna, desce para 2.000 pés, ajuste no 017, autorizado a final do procedimento ILS, que foi a parte estabilizada. Artigo 2017, está autorizado ILS, dá 1.0 e foi estabilizado, RA258. Controle Salvador, boa noite, TAM 3178, descida ao 1.90, passando 2.30, com a informação Bravo. TAM 3178, para informação, segue como número 3 na aproximação, tráfego número 2, posição de 12 horas, 1.0 milhas, mesmo rumo destino, passando, mesmo rumo, passando nível de voo 1.60 para 4.000 pés, Airbus 3.19 da companhia, reduz a velocidade para 2.509, descendo para nível de voo 0.50. Desce para 0.50, já reduzido, mantendo 2.509, ciente do tráfego, está 3.178.